queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador. O encontro perfeito vem, ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu escrito antes mesmo da Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Coroado acima de tudo e de todos.